aprovação é, principalmente para os médicos, para ver se vai ter fé. Muitas das vezes acontece de um filho, está tudo muito bom, aí ele vem feliz para o terreiro, ele faz questão de incorporar os guias, ele atende, vê com o preto velho, caboclo, baiano, Exu, consultou muita gente e fica alegre que está tendo resultado. Aí se acontece uma dificuldade ou dentro do terreiro ou fora dele, para se testar se ele vai ter a mesma fé que se estivesse tudo muito bom. E muitos já fica por aí no caminho. Enquanto está servindo para ele, está muito bom. Começou a pisar nos espinhos, ele para de andar e volta para trás. Às vezes é só dois passos de espinho, o terceiro já se acaba. É aí que se vê a fé. E cada um que se a espiritualidade testa, se vai estar do lado dela, se tiver bom ou se tiver na dificuldade. Porque isso aqui, ele tem que funcionar. Tá no bom ou tá no ruim. Tendo pataco ou sem pataco. Com saúde ou sem saúde. Mas vai trabalhar. Porque é trabalhando que vai conseguir resolver essa dificuldade que vai estar se passando. E a espiritualidade, principalmente dos médios iniciantes, se prova muito. E vai se provar. Só vê que a entidade permite, mas você vê. Esse é um dos mecanismos que a entidade coloca na semiconsciência. E coloca que mas você foi lá pedir uma bênção de preto velho. Aí eu falo, pergunta lá os problemas dele, se vai lembra. Não lembra. Por que que não lembra? Que não é necessário, mas você saber. Sim. O problema dele é dele. É onde que coloca. Eu não tenho essa paciência, meu cavalo não tá. Tem? Não. O cavalo achou errado, vou embora, ele fica com o certo cruzeado dele aí e vai trabalhar. Tá, mulher? Sim. Então não se tem falar que fechou, não fala no pai maior. Ué. Aí vai falar, ó. Eu já estou antecipando. Exu não consegue falar Deus. Deus, Oxalá, Jesus Cristo, é eles que mandam nós. Oh. Tá, mulher? Um diálogo com os espíritos, graças a Deus. Sr. Tranca-Ruas, de onde que o senhor tira a força que o senhor tem para fazer as mais variadas atividades que é pedido do senhor pela luz maior? Primeiramente, é que foi me dado e foi me ensinado. Segundamente, de algum que é que me coordena e é o que me dá a essência para trabalhar. Se preciso também para se trabalhar, meu marado, da minha vela e do meu charo, que é o que? Limpando meu cavalo e exalando energia positiva, mesmo que seja da bebida, eu descarrego tanto para meu cavalo quanto para quem está falando com o cavalo. O Velasco simboliza o quê? A luz. Preto e vermelho por quê? Vermelho pelo sangue, preto pela escuridão. Então eu sou uma luz na escuridão, no meio do sangue, tá, mulher? Que é o que simboliza também o Maquia deixou. Preto e vermelho. E é misturado energia, sangue, energia, trevas, mas é a luz nas trevas. Viu, moleque? Claro. Então a força que é me dada, onde eu busco força, que foi a pergunta, foi? Sim. Primeiramente no orixá Ogum, que me dá a força, e o restante é os elementos que me dão para poder trabalhar. Consegui responder? Sim, senhor. Seu Exu precisa reencarnar? Exu reencarnar? É. Não. O... A partir do momento que se torna um Exu, mas já não tem mais reencarnação. Não. Não. Isso quer dizer que o Exu já virou um mestre ascensionado ou porque já passou toda a oportunidade que ele tinha, agora tem que trabalhar de outro jeito? Se ele tornou Exu, ele não tem mais poder de reencarnação. Não tem mais. Ele reencarnou, voltou, reencarnou, voltou, reencarnou, voltou, reencarnou, voltou. Se foi dado esse cara, vai trabalhar. E assim ele vai trabalhar. Ele não volta mais em vida, tá, moleque? A encarnação é uma coisa boa, então. Ele... Não. Não é bom. Eu não escolheria viver de novo. Entendi. Tá, moleque? Acredite-se que durante o período entre vidas, o espírito que foge da reencarnação, ele vai se deformando ali. Acontece isso mesmo? Sim, por quê, seu Exu? Quem manda é o astral. Olorum para muitos e Deus para muitos também. Se é a missão do ser encarnado que desfaleceu voltar à vida, é o que ele tem que fazer. Se é do astral e Olorum de Deus para muitos, de se achar um caminho na espiritualidade, seja ela Exu, Preto Velho, Caboclo, qualquer entidade umbanda, ou mentor do Kardec, ou qualquer espírito que não os aleluia fala do Espírito Santo, se faz. Então não cabe ao espírito a escolha. Mas, na verdade, a escolha pós-vida não se tem. Eu vou escolher ser tranca-rua, vou escolher ser Exu, vou escolher um preto, vou ser preto velho. Não tem. É o astral que coloca se vai reencarnar, se vai ser Exu, se vai ser Pombagira, se vai ser puta que pariu, me perdoa a palavra. Não é o espírito. Aí eu não vou ser, depois de resgatar, tá? Porque tem aqueles que morrem e não aceitam que morreu. Certo. Aí fica vagando aí. Exu faz oração para Deus? Faz. Quantas vezes eu já sentado nesse topo aqui, eu não pedi para todo mundo rezar. Isso como parte do senhor ter que dar exemplo de que existe um Pai Maior, tudo, e é o público. Eu não estou aqui se ele lá de cima não... autorizou fazer isso. Vós já conheceu? Eu vou lhe falar longe. Eu quero que vá consulte só o seu Jacutai. Exu Corcunda. Que se pegou no livrão preto. Sim. E colocou a mão em cima. Eu beijo a Bíblia. Não se tem problema nenhum. Se tivesse que eu fazer a mesma coisa. Preto velho da casa, ele sempre pede. Essa menina que está há pouco tempo não viu. Mas de desenvolvimento, quando você tem um estudo, que tem que voltar ao estudo, pode falar, viu? O preto velho fala para ler uma passagem do livrão. Ele vai explicar. Oh. Versículo por versículo. Aí é bom, hein? Do que se é a Bíblia, segundo ele. Tá, moleque? Porque esse livrão aí, a Bíblia, ela tem interpretação pro bem e pro mal. Ela é um livro aberto para aquele que quer ler e quer entender o que quiser. coração de cada um. Sim. Se for ler um capítulo de qualquer coisa lá, que meu cavalo lê, a mesma coisa que vai ler, ele vai tirar uma mensagem diferente do que vai tirar. Sim. Porque cada coração é coração. Oh. Tá, mulher? Sim. Então não se tem falar que Exu não fala no Pai Maior. Ué. Aí vai falar, ó, eu já tô antecipando. Exu não consegue falar Deus. Deus, Oxalá, Jesus Cristo, é eles que mandam em nós. Oh. Tá, mulher? Sim, sim. Foi muito boa a vossa explicação e agradeço. E a minha pergunta também tinha uma vontade de saber, seu Exu, se naquele momento que o senhor estava na encruzilhada, olhando o brilho da lua, se o senhor também eleva o coração a Deus e faz a vossa oração. Lé, eu já passei uma situação, não com esse meu cavalo, como na prosa passada, eu falei para vós que esse é meu último cavalo. Sim. Vai lembrar disso? Sim, senhor. Eu já trabalhei muito. Já vi muita coisa boa, muita coisa ruim. Muito cavalo bom, cavalo ruim. Então eu já coloquei numa enclusa, como o pai falou, esperando um cavalo meu para se descer um padê para mim. Quando eu peço, eu já fico lá. Para que aquele padeiro não seja para mim, que seja para o meu cavalo. Ele está precisando mais do que eu. Quando o coração está magoado, quando o coração está triste, quando ele, por algum motivo de ódio, raiva, ele, no fundo, mesmo que ele não peça a mim, mas no fundo ele está pedindo para aquele companheiro de serviço que possa fracassar, que ele possa dar o perdão. Muita vez quando eu peço ao meu cavalo uma oferenda, não é para mim, para ele mesmo. Tá, mulher? Eu não preciso mais de pinga, de oferenda. Até por eu estar no último estágio, esse ser meu último cavalo de trabalho. Então eu peço para ele. Tá, mulher? Quando eu falo que ele está passando uma dificuldade, não batalha com alguma coisa mais pessoal. Eu quero usar daquela energia para ajudar ele. Não ninguém. Tá, mulher? E eu quero que vai faça para ele, que vai estar com muito contato com ele, para que ele escute essa prosa que nós está tendo. Que o outro, ele não escutou direito. Pois é, como é que é isso, Seixo? Um médico, por exemplo, vem no diálogo e diz, foi bom porque ele ensinou bastante gente. Eu não preciso porque eu estou com ele sempre. Eu já sei mal mesmo o que ele vai falar. O que, que o senhor responde? Por ignorância, porque no dia de giro eu não falo nada disso. Por ignorância? É. Fala que conhece o guia, é. Que o guia faz isso, faz aquilo. Pega um charuto lá pra mim, me fez que tá por. Já sabe o que, que ele vai falar. O que ele vai passar. Garanto que tem muita coisa que eu falei lá, que se ele for ver, ele não vai gostar. O problema é dele. É. Eu trabalho assim, ele vai me expulsar da casa? É. Não vai, né? Não vai. Não vai. Então, mulher. Se vai falou, muitos médicos têm que se dar valor na sua entidade. Sim. Como que numa gira que Exu vem uma vez ao mês trabalhar, como que eu vou passar o que eu estou passando para vós se tem uma porrada de gente para eu consultar? Sim. Estou falando do problema dos outros. É. Aqui eu falo no modo universal. É. Vai servir para um, não vai servir para outro, não vai servir Mas eu quero que sirva para aquele que precisa. Quando um vem de lá da consulente falar comigo, eu vou falar o que ele precisa. Não preciso abrir todo o meu mistério. É. Nem aqui eu vou abrir todo o meu mistério. 90%, pode. Nem seis nessa tranca. Como que o cavalo gosta de falar? Só uma palhinha. Tá, moleque? Boa. Por falar em palhinha, seu Exu, acontece de um subordinado do senhor às vezes ficar contrariado com uma decisão vossa? Fica. Como é que é? Como eu sou a última, o chefe da minha falange, porque se tem, como eu falei, e seu Sete Catacumba falou pra nós aqui, pra cada Exu tem sete Exu que se trabalha pra um chefe. Eu sou o chefe. Eu tenho sete falangeiros de Trancarrua das Sete Encruzilhadas, que é como se fosse o que o cavalo faz com os filhos de Santelha aqui, me ensinando a trabalhar. E aquele quinto, sexto ou quarto já está com o cavalo, ele não é o chefe. Tem muita coisa de trabalho que o cavalo pede, ele vem me consultar se pode, se não pode. Deve dar castigo ou não deve dar castigo. E eu já negar que ele não querer vai fazer parte da falange. Que ele não achava justo. E perguntar por que não justo. Porque isso e aquilo. Mas ainda está na quarta, quinta nível de espiritualidade, sendo Trancarrua, sendo encruzilhada, e vós ainda está tendo sentimento na terra. E onde eu estou, mulher, eu não posso pesar a decisão de alguém se eu julgar pelo que eu já passei. Eu nunca vou julgar alguém se eu sofri ou se eu fui feliz. É isso que eu ensino para os meus falangeiros. Vós tem que ser justo. Se o seu cavalo fez merda, ele tem que pagar. E muitas das vezes já veio meu falangeiro, que é subordinado a mim, o cavalo dele fez merda. Alguém desmascarou ele. E ele vem pedir permissão para fazer mal para aquele que desmascarou e eu negar. Sim, sim. Mas aonde? O meu cavalo vai ser prejudicado e eu vou parar de trabalhar. O problema é seu e dele. Quem está desmascarando está correto. Vós vai tratar de uma maneira de orientá-la a se perdoar primeiramente e amar aquele que o criticou. Que se ele criticou, é porque o ama. É verdade, né? Claro, senão eu ia deixar ele pra lá. Deixa ele se foder pra lá. É. Não faz diferença nenhuma. É só um peso no mundo. E no terminar de enfrentar as coisas, eu falei, por isso que vai não passou do quarto pro quinto ou do terceiro pro quarto. Pra ter esse tipo de sentimento que nós ainda tem. Então é um ensinamento, a espiritualidade, mulher. Se vocês pensam que chegou no terreiro, vai começar a espiritualidade, incorporou um preto velho, já está muito bom, mas está enganado. Meu cavalo hoje é sacerdote, tem os guias que trabalham com ele, Ele está começando. Tem muita macumba para rolar ainda. Tem muita coisa que vai magoar, que vai doer, que vai se decepcionar. Isso vai ter. Então, moleque, não adianta falar que se mede, se resolve tudo. Não adianta ser sacerdote, que vai não passar problema. E vou mais longe. Vai se arrumar muito mais problema para vós do que só o seu. Tem muita gente que incorpora um ano, dois anos já quebra em casa. Se passa porque é pedindo casa. Tá, moleque? Finge ser o guia e diz assim, fala pro meu filho que ele tem que abrir a casa logo. Exatamente. E é ali, é a mental dele. Exatamente. Eu vou dar uma dica pra quem faz esse tipo de coisa, pra ser sincero, com vós sou você mesmo. Por isso eu toquei nesse assunto pra vós me perguntar. Vai ver como é, né, moleque? Eu digo que é vocês que levam o diálogo, né? Eu falei pra ele me perguntar pra eu poder responder o que eu quero. Isso. Seja sincero, ou vai ser um ser mesmo. Não queira abrir uma casa. Não que você não tá preparado. Seu guia pode estar, se realmente ele pediu. É. Não queira ser o seu guia. Aí pede, a casa está aberta, vem uma primeira leva de pessoas, se vem um monte de problema, se vai não tem guia, se vai não tem uma corrente, uma tronqueira firmada, o que acontece? Problema. Por isso que uma casa, quando se começa para o que o médico quer, o máximo que se dura, quando se dura muito, é 7 meses. Tá, moleque? Então pode-se dizer que o senhor está endossando as casas que tem mais que 7 meses aberta. Que ali é boa. Depende do médico. Claro. Porque o médico, quando foi pedido pelo guia, ele abre. Se começa. Se faz. Isso para qualquer um, viu, moleque? Não para aquele que já foi feito santo, tem 21 anos de casa, quando abre a casa, abriu a casa, se inicia um processo, não de espiritualidade, de sacerdócio. Uhum. É diferente. É, mão na massa, né? É. Do que adianta ter 21 anos de santo, ou 7, 10, 15, 21, se no próximo 7 meses fecha. É isso que eu quis dizer. Sim, senhor. E a questão assim, até quero aproveitar e fazer. Se a pessoa abre uma casa, passa 7 meses, passa 14, passa 21, 7 anos aberta, a pessoa ouviu o senhor Franco dizer que não dura 7 meses quando não é sério. Quando não... E aí a pessoa está lá 7 anos já e no fim o guia já abandonou faz tempo, ou terminou a missão e a pessoa continua aberta. Como a pessoa que pode identificar isso, seu cantor? Moleque, é a casa. É o quê? A casa. Tá. Vai estar vazia. Isso. Ou, entendi. Quem que vai estar numa casa que ela sai daqui e sai pior do que entrou? Sim. Às vezes tem espírito sim ali arriado. Mas não é seu preto velho. Tem um trabalhando numa casa que vai estar abrindo. Sim. Que pessoas que vai frequentar essa casa. Para ele, aí é onde entra. Que pensa que é humildade. Tem uma, duas, três ali, eu vou continuar meu trabalho. diferente, não é a mesma pessoa. Vem conhecer, vai embora. Vem conhecer, vai embora. Eu já vi médio, moleque. De um ano de macumba. O caboclo dele não aceitar colocar ninguém a mão na cabeça dele. Abre terreiro dele, que já tem 40 anos de casa. E uma casa muito boa, muito bonita. Esse tipo de... Eu vou falar, vou me xingar pra caramba, viu, moleque? Mas eu preciso. Pra desmistificar. O que fala? Que precisa daquilo ou daquilo. Fundamento, fundamento. Pra se fazer isso ou aquilo. Se acabou lá atrás. Quando não se tinha o entendimento da espiritualidade e do que ela, é capaz de passar a seu meio. Do que ela é capaz de passar? Informações, sabedoria para o seu médico. Tá. Sobre conceito de vida, sobre comportamento. Aí se coloca muito sacerdote. Não falei agora há pouco que a maior das corrupção na Umbanda se coloca de médiuns a partir dos 25 anos de Pai de Santo. Começa a acontecer, assim, problema. Período. Porque ele não acha justo alguém que se incorpora com 5, 6 anos, já tem trabalhando e o guia perde a casa. Ele se coloca no lugar, mas eu precisei de 7, de 10, de 11, de 12. Por que que ele, com 5, o guia pediu a casa? Ele não entende. Há 25 anos atrás, era de uma maneira. E a necessidade vem se aumentando. Nossa. Ano após ano. Daqui a alguns anos, vai se ter médico em casa. Com 3, com 2, posso incorporar a primeira vez e pedir a casa. Por quê? Porque a entidade, a casa não é dos médios. Isso que o povo não entende. Se a casa fosse dos médios, eu precisava dos espíritos. Não é verdade, mulher? Sim, sim. Ah, precisa ter feitura, aquilo e acolá. Tem sim que se fazer, que se colocar, mas não precisa ser no tempo que o povo pensa que é. Tá, mulher? Sim. Isso é uma análise que o zelador coloca para cada médico, da seriedade, do amor. E da entidade que está por detrás de tudo aquilo. Meu cavalo, hoje essa casa se chama de Arrede Pai Moçambique. Que Pai Moçambique era padrinho da casa onde meu cavalo foi feito. Mas sabia disso? Não. Acredito que nem meu cavalo sabe disso. O que é ser padrinho de uma casa? Ele foi um dos que ajudou a formar aquela casa. Em um outro médico. A casa tem hoje 28 anos ou 29. O cavalo é mais novo do que isso. Se formou para aquela casa formar ele. Então, por motivos, e se não fosse formado, moleque? Tem pessoas aí que sentem a necessidade, quando é realmente necessidade do sacerdócio, a entidade pede, a entidade prova, a entidade faz. Viu, moleque? Quando a entidade pede, seu Zé de Moraes. Informou o seu Zé de Moraes. Começa a me responder. Quem informou? É. Tá bom. Tá certo, encruzilhado. Sim. Ele precisou de quanto tempo para fundar a casa dele? Nossa, eu... Aquele desentendimento na casa espírita, ele falou... Quanto amanhã à noite, né? Não deu 24 horas. Porque a casa foi conduzida pelo zero ou pelo caboclo? É... Ele tinha 17 anos, acho. Ele não tinha, ele não era a idade adulta. É. Não tinha nem condição. Mas de onde eu vou falar? Porque tem muita gente que vai falar, eu já incorporo, já faço. Aquele escambau. Vou abrir minha casa. É assim. Mas eu vou abrir a casa. Por isso que eu peço sinceridade. Vossa de guia. Se ele realmente pediu, ele pediu, vós tem essa missão de abrir vossa casa e fazer o trabalho do seu guia. Pode o guia de outra pessoa revelar isso pra gente? Pode. Aconteceu isso que você falava? Aconteceu. Como é? Em três casas. Como é que foi? O senhor teve que autorizar? Não. O teve, Moçambique? Autorizar? Autorizar o outro espírito a falar pra eles que ele ia... Não. Não tem essa, né? Moleque, quando meu cavalo iniciou na espiritualidade, o primeiro pé dele me congado, que já foi com a rapa saia dele, foi se falado que teria casa. A entidade foi? Boa Catarina. Queria preparar eles dois para ser zelador da casa. De uma casa. Passaram 3 ou 4 anos lá. Lá, que antes já tinha outro terreiro que frequentava. Que não era o terreiro que eu nunca desci lá. Mas quer saber? Não, não daquele terreiro específico, mas o que tem pode fazer um Exu como o senhor não descer lá? Ser vergonhice, safadeza. O senhor não tem medo de represália? Como? O senhor não tem medo de represália? De chumba? Sem vergonhice é o quê? Dá um exemplo, por gentileza. Sacerdote, os médicos que era colocado para se fazer o atendimento. Quantas vezes eu já do lado do meu cavalo, está trabalhando ao lado dele, mas não incorporado, e ver dele não sentir necessidade de pedir um conselho. Porque eu estava colocando mão nele. Então vá lá que não vai sair. Nada de bom. E já teve vezes de eu enxergar um exemplo de Exu Tiriri, que esse médico, se ele fosse um bom médico, moleque, ele seria um dos melhores médicos que Tranca-Rua já conhecia. Se ele fosse um bom médium, como assim? Tivesse disciplina pessoal? Disciplina pessoal, disciplina espiritual, disciplina de fundamento, disciplina de pensamento. Nossa, porque o físico ali ele tem, a mediunidade. Exatamente. Quando o seu Exu Tiriri se demorasse a chegar, ele fazia o animismo. Ah, é? Porque ele não aceitava demorar, ficar cantando para Exu e ele não chegar. Aí ele se colocava, falou, na hora que ele chegar, eu já tô aqui. Boa. Isso não existe, tá, não mulher? Não é bom isso? Nunca. Não é correto? Nunca. Se não chegou, não chegou. Nosso trabalho. Pronto, acabou. Um médium pode dar uma ajudinha pra ele ali? Ele vai dizer... O médium é capaz de ajudar isso como? Sim. Não é isso que ajuda o médium? Como que médium vai ajudar? Eu estou com o quê? Não precisa. Claro. Por ego. Se ele assistir isso aí, ele vai saber do que eu estou falando dele. Olha. Ele ainda está assim na... Porque ele conhece meu cavalo. Da nativa, do interesse da religião. Tá. Ele tem meio que trabalhar correto e tem meio que trabalhar errado. Esse é o problema. Uhum. Quando tá falando, eu falei com o pai, chamaram ele e falou, pai, foi meu cavalo com esse mesmo médico. Foi quando acreditou na Umbanda. Por quê? Ali tinha tiriri. É, o que, que o seu tiriri fez? Ele fez umas revelações a ele. Pro seu médico. Pro cavalo. Que ninguém era capaz de falar. Nossa. Por quê? Porque ele pediu para pensar algumas coisas na hora. E o Exu falou da mesma maneira que ele pensou. Então ele acreditou. Adivinhou ali o pensamento dele. É. Uhum. Foi adivinho. Nossa. Ali tinha aquele ali. Sim. E ele começou a frequentar. Tinha aquele ali. Numa primeira oportunidade, meu cavalo é muito crítico, viu, moleque? É. Se um Exu é de uma maneira, ele tem que se manter daquela maneira. Uhum. É verdade, mano? É, faz sentido. Ou avisar antes, vou mudar por causa disso, disso, disso. Pra trabalhar de uma maneira diferente. Isso. E aí, aconteceu de acontecer essa diferença. Não só comportamental, mas de palavras. De tudo que ele ensinou, começou a ser ensinado diferente. Mesma coisa que eu falar pra vós, que hoje eu não faço amarração, aí vai vir falar comigo amanhã, mas eu faço. Vai mesmo não vai acreditar. É. Quer trancar a rua. É, ué. Porque vai me conhece. É, sim. Você entendeu mais ou menos o que eu quis passar? Claro. Não foi necessariamente esse caso que ocorreu lá, mas é inconsistência. Exatamente. Por que, que vocês às vezes demoram um pouco para incorporar? Lé, depende do dedo do cavalo. Não, mas vocês sabem a hora da gira, vocês pedem para a gente chegar na hora certa. E a energia do cavalo? Ah. E a cabeça do cavalo? O que, que ele está pensando? Nós não sabe. Nós não viu hoje. Eu tava para lá, vem para cá, vai para lá. Acalma o cavalo. O cavalo estava nervoso por coisas pessoais dele. Que ele nem comentou com o vó, viu, moleque? É. Se acalma e se trabalha. E se eu pegar ele nervoso, eu vou pegar o pensamento dele comigo e vai, não vai prestar. Então tem que se acalmar. Por isso que eu falo, tem que ter a sinceridade. Médio, espírito. Podia ele sentir, não, ele sentiu minha energia, mas ele sabe que se for para eu vou pegar e vou apagar. Então, deixa à vontade. E quando uma pessoa tem essa vontade assim, impetuosa, que o Exu apague ela, todo Exu tem esse conhecimento para apagar? Ou nem todos? Necessidade. Mas tem? De? Todo Exu tem esse conhecimento de apagar o médium? Tem, sim. Ou precisa fazer uma escola qualquer superior? Entidade, qualquer entidade tem de apagar seu medo. Qualquer um? É. Qualquer entidade. Só que não, hoje não é viável, moleque, apagar o médium por falta do conhecimento que vai passar para o médium. Por isso que muitas incorporações hoje... Se acontece com consciência ou semiconsciência. Porque se apagar, como eu apaguei meu cavalo, e o dia que eu deixar ele ver, ele vai desconfiar em mim. Então, se ele começa olhando uma coisa ali, outra ali, e vai se apagando devagar, ele vai achar que ele está evoluindo. Uhum. Quando eu apago e abro o que ele quer ver, ele vai achar que ele está regredindo. Uhum. Sim. Então, isso não é regressão, na verdade. Depende de cavalo para cavalo. Meu cavalo não soube se comportar da maneira que devia. Ah, veio por ser muito novo e por respeitar a Umbanda como ela é. Autocrítica, né, moleque? É. Se eu tô vendo de uma entidade que nunca me deixou ver, eu estou mentindo. Foi isso que ele pensou. Então, né? Uhum. Vai falando disso. Ah, hoje se trabalha mais a consciência e inconsciência para ensinar as pessoas, para se colocar um médio degrau por degrau, para ele evoluir. Uhum. Antigamente, quando a Umbanda surgiu, se precisava apagar o médium, como que o preto velho era cá, da maneira que era, se a pessoa resistisse àquele movimento. É. É verdade. Então ela apagava. Sim. Aí falava, ah, porque o povo mais antigo é mais puro. Não. Não é? Existe evolução. Hoje eu não estou fazendo prosa com esse negócio aí. Tu gosta de uma treta? É, ele fala isso aí mesmo. Não. Tá, ué. Porque isso vai ajudar alguém. Sim. Eu apago meu cavalo porque é um motivo meu com meu cavalo. Mas não que se eu deixasse ele ver, ele estava mentindo. Tem como eu falei mais cedo, interrompendo a voz, de não mudar voz, não mudar jeito de andar, não mudar a casa, não mudar nada. Sim. O importante é o espírito estar lá. Se o espírito não tem necessidade de falar grosso, de arcar, entortar e fazer o que é, para que ele vai fazer? É. Para intimidar? Não. Existe uma teoria, o senhor saberá saber se é fundada ou infundada. Fala. Que diz assim: enquanto o médium está trabalhando, o espírito toma a coordenação motora dele, mas ele vê tudo que está acontecendo e ouve. Então, ele não está apagado, ele está ali totalmente consciente, está ouvindo, ele sabe tudo que foi falado, só que a hora que o espírito deixa a matéria, ele dá tipo uma hipnose que a pessoa esquece completamente o que aconteceu naquela hora de trabalho. Exatamente. Tem essa teoria também, que é diferente de dizer que apaga ele durante o trabalho. Existe isso também? Existe. Sabe como que existe? Sim. Que vai ser o que se encaixa na cabeça de muita gente. Exemplo, eu sou tranca-rua, trabalho com meu cavalo. Isso. Estou aqui falando com o menino Jeff. Isso. Conversei por mais de uma hora. Meu cavalo sobe, só falando com voz, o seu, falando com 10, uma hora com voz e alguns poucos minutos com alguém. No final da gira, ele vai saber que falou com voz, o seu. Mas não sabe o que falou com voz, o seu. Você falou de amor, você falou de batata. Você falou de amarração. Você falou de destruição. Você foi pedir alguém para alguma coisa. O médium só vê o que a entidade permite, mas você vê. Esse é um dos mecanismos que a entidade coloca na semiconsciência. E coloca que mais você foi lá pedir uma bênção do preto velho. Aí eu falo, pergunta lá os problemas dele, se vai lembra. Não lembra? Por que que não lembra? Que não é necessário, mas você saber. Sim. O problema dele é dele. Já pensou se todo médico soubesse os problemas de todo mundo que vem aqui? E a privacidade de cada um? Porque o cavalo já vai falar de coisa particular dele, pro rabo de saia dele, que rabo de saia dele não gosta. Vai saber disso? O que que ele fez? Um dia ele chegou, ele sacerdote, chegou nessa casa, chateado, por algumas situações, nunca viu falar porque. Se chegou a dona Rita, que é chefe da casa junto com o Moçambique, ele falar para dona Rita coisas que o cavalo de dona Rita o incomoda. Entendi. Cara, eu não podia saber. Se meu cavalo tivesse alguma dúvida que tia Rita tivesse ali, ele ia falar as coisas que ele falou. Contanto que ela não sabe até hoje o que ele falou. E ela aconselhou ele de uma maneira que o cavalo dela ficou zangado com a preta velha. Por quê? Porque ele falou pra ela que ela tem que mudar nisso, nisso, aquilo e aquilo. Como que alguém vai ser capaz de dar um conselho contra si próprio? Contra si próprio. Sim. Mas entendeu o que eu estou falando? Sim, sim. Como que alguém vai escutar um guerreado uma coisa que atinge o seu ego? Ainda ficar em paz, né? E te dar um conselho bom? Tem que ser muito ator, né, moleque? Tem. Mas o ator bom, ele não é 100% bom, olha isso correto. Exatamente. Não tem que voltar a filmagem. Olha isso correto. Tá certo. Então, o senhor estava falando... Eu dei um exemplo agora. Isso. De espiritualidade. Que o médico deixa ver, ou o médico, me perdoa a palavra, o espírito deixa ver o que o médium precisa de mim. Foi até o cavalo, meu cavalo, que foi atrás de um problema, que era meu cavalo e o rabo de saia dele, que a entidade do rabo de saia dele conseguiu acalmar meu cavalo. Enxerga a espiritualidade? Sim. É isso que eu falo, tem que ser sincero com a espiritualidade. Se meu cavalo não confiasse nessa preta velha, você acha que ele ia falar o que ele falou? E acontece o mesmo diálogo com o pai Moçambique? Mesma coisa. Mesma coisa. Quando você pensa que Moçambique é muito bom, tá? Sim. Ele passa, ele avisa. Quantas vezes eu já não deixei ele dar castigo no sul? Hã? Castigo do preto velho é pior do que castigo de Exu, tá? Como assim? Qual a diferença? Energeticamente. É. Não quero passar, espiritualmente falando, por um castigo de preto velho. são muito sinceros. E no castigo eles também são muito sinceros. Eles não vão enxergar se vai aguentar a cruz ou não. Viu, mano? Vai aplicar ali, procurando o máximo da tua humildade, né? Suportar. Quanto menos humildade, mais o peso da cruz. Ai. Por isso que estudar o castigo, muitos aprendem. No outro dia tá fazendo de novo. Quem aguenta? Mas preto velho não aguenta. Não aguenta. Não vai querer mais. Pode acontecer de um Exu precisar de um castigo de um preto velho? Com certeza. Já viu acontecer isso? Já. Conta pra gente, como é que foi? Moleque, trabalha errado. Principalmente quando um preto velho é chefe da casa. Porque se tem que respeitar, mesmo que nós não concorde, passar a mão na cabeça de alguém, e ele falar que tem que passar, e vós vão ser de respeitar. Vós tomam uma energia, porque o astral lhe deu esse poder, que vós fica. Vou lhe falar que castigo material não é porque eu sou espírito, mas me retrai espiritualmente muitos anos. Se eu já estou perto de alcançar a minha evolução, eu me volto muitos anos atrás, eu tenho que trabalhar de novo. Isso representa o quê? Que tira alguma ferramenta de força sua de atuação no seu trabalho, é isso? De força não. Mas se eu quero terminar meu trabalho, eu volto. Eu tenho que trabalhar mais um pouco por causa daquilo que eu fiz. Entendi. Então não tira força de atuação, nem ferramenta da luz, mas assim, diz assim, agora você vai ter que percorrer o mesmo caminho que a lição não foi aprendida. Exatamente. Entendi. E já teve muita vez, não com esse cavalo ou outro chefe, de eu escolher trabalhar mais para ajudar meu cavalo. Viu, mano? Eu já escolhi ajudar meu cavalo porque atender a orientação que ia me passar. E eu tomar como punição ficar mais 10 anos. Eu já fiz isso. Como é que é? O senhor tomou uma punição? Já. O que o senhor fez de errado? Não errado. Para mim não é errado, para ele é. O que o senhor fez? É diferente. Que não era errado. Eu achei que meu cavalo estava sendo injustiçado. Não esse velho que trabalha na casa, mas o outro, que era caboclo, que era chefe da casa, falou que não era para eu ajudar, que era para ele seguir com os próprios passos. E eu o ajudei a sair da situação, porque eu não achava justo. Eu fui o juiz. Por caboclo eu julguei errado. Eu tomei mais uns 20 anos aí de trabalho. E tô muito feliz, eu quero mais 20, mais 20. E o nome, pode saber o nome do caboclo? Ah, boy. Brabo, hein? Já posso tomar mais 20 agora. Ele é bravo, é isso? Mas imagina um médico, moleque. Há 30, 40 anos atrás. O médico? O médico. Que não tinha conhecimento de nada. Ah, um médico, né? Um médico, ó. Sim. É. Sim. Não vou falar o nome do médico, sim, tá? Sim, um médico. Eu tava achando que era o seu aparelho. Ah. Não, no meu aparelho não aconteceu isso não, moleque. Ah. Já não falei que é meu último aparelho, esse aqui? É isso. Então, o senhor disse... 30, 40, 50 anos. Então, o senhor disse que esse fato, o senhor Arariboia, foi com outro médium, entende? Que o médium tinha na coroa dele, o chefe da coroa era o senhor Arariboia. É, ele me ordenou a fazer, entendi, um trabalho que eu não achei justo com o meu cavalo. E eu não fiz o que ele mandou, eu fiz o que eu quis fazer. Ele me deu mais 20 anos. Contanto que meu cavalo vai chegar um tempo que vai acabar comigo, vai ser outra entidade. Então, nesse caso, quando vocês alcançam o degrau que querem alcançar, o que que acontece com o senhor? E quem é que toma o vosso lugar? É o que está logo abaixo, no caso, dos seus sete catacumbas? Não. Vem outro? Ele está muito abaixo de mim, né? Ele está muito abaixo de mim. Ah. Eu só precisar ficar com esse cavalo, além do que eu preciso ficar, eu vou ficar. Tá, mulher? Não que não venha outras entidades trabalhar com ele. Quando se chegar a minha obrigação, eu posso liberar ele para as outras entidades. Na esquerda eu posso colocar, se eu achar que ele está preparado, o Zé Pretinho. É um lugar para trancar ruas. Colocar o Sete Cruzeado aqui, faz só asneira o tempo inteiro. O que trabalha com o meu cavalo. Ele nunca desceu, eu nunca vou deixar ele descer. O Sete Cruzeado? Ele trabalha com o meu cavalo. Por que que ele faz asneira? Porque ele é um espírito. Esse que está com o meu cavalo, da linhagem de 1, 2 a 7, ele é o primeiro. Ah, entendi. Eu não vou deixar passar esse sacerdócio de chefe de esquerda para ele. Sim. Daí o seu próprio Sete Catacumbas está mais próximo, né? Ele está melhor. Sim. Mas o Zezinho está melhor do que ele. Ah, entendi. Mas não pode trazer um anjo novo, por exemplo? Não. Entendi. Não que não seja outro cavalo. Meu cavalo. Claro, claro. O Zezinho, se eu parar de trabalhar com meu cavalo, é o que vai chefiar a esquerda. E ele vai descer na esquerda, no meio do Zexu. O senhor gostou do diálogo que a gente fez com ele? Gostei. Mandou bem. E ele trabalha, o velho que não gosta do jeito que ele trabalha, mas ele trabalha muito bem. Tá, mulher? Sim. Eu gosto do jeito que ele trabalha. É. Ele fala muita coisa sensata, não é baixaria, sim, como o seu Sete Cruzilhada faz. Ah. Chegar pro seu Sete, ele passa por cima do meu cavalo, nas montadas do meu cavalo. Não pode. Passa por cima? É. O que quer dizer isso? Chega alguém fazer uma amarração, ele quiser fazer, ele vai fazer. Ah, então ele está num processo de evolução. Claro. Tá, moleque? Não tem como eu colocar ele para chefiar uma esquerda. Quanto tempo demoraria para ele chegar nesse ponto e estar preparado? Meu cavalo não. Em termos de anos? Meu cavalo não. Vai ser nessa encarnação do seu cavalo? Não. Demora bastante, então. Muito. Ele não vai, no meu cavalo não. Ele pode sim arriar. Sentar lá. Numa gira que não tem pouco. Começou com a arqueira, eu já venho, tomo ele. Fica aí. Nem pra isso ele tá preparado. Viu, moleque? Meu cavalo me pergunta, que eu já falei que ele tem seu Sete Cruzeado. Por que que ele nunca desceu? É. Ele até hoje. Isso desde o meu primeiro ano que eu incorporo meu cavalo, tá? Sim. Eu falo e já tem 6 anos. Eu incorporo meu cavalo e nunca desci. Porque ele é um espírito. Não digo todos, mas esse que trabalha com meu cavalo, que está começando agora, não merece se apresentar para ninguém agora. Ele não vai favorecer a ninguém. Seu Zé Pretinho tem muito mais a oferecer do que ele. E ofereceu muito bem para mim, viu? Graças a Deus. Graças a Deus. E agora a gente está chegando perto dos 5 minutos finais. Fica a critério de voz, viu, moleque? Estou muito à vontade. É. Se a gente... Bom, vamos fazer assim, eu vou conversar com o senhor depois, deixar no mistério para as pessoas, mas por mim também eu estou à vontade. Mas passo uma mensagem para o senhor, para as pessoas que acompanharam a gente até agora, e de tudo que o senhor falou, e se for da vontade de Deus, quero voltar depois a gente falar mais sobre essa história de sacerdócio. Quanto do engano que se existe em a pessoa achar que aquilo é uma coisa boa para ela, desejável. Porque, pelo que eu entendi, assim, que foi o meu caso, quando não incorporava era a coisa que eu mais queria. Quando incorporei de verdade, eu percebi que isso daí é responsabilidade. Exatamente. Porque você fica tudo tremendo depois, é um negócio por dentro ruim, um negócio... Não é que é ruim, é gostoso, mas é outra coisa que tá ali com você. Inicialmente, até se acostumar com aquela energia ruim. Mas sempre, por exemplo, ele tá aí, mas sempre tem alguma coisa que não é natural, normal. Mas não é natural e normal, né? Então, por isso que eu digo, é responsabilidade agora, não tem nada de gostoso, de... Lé, para aqueles que querem ser sacerdote, peça pro astral não ser, que não é fácil. Não. Se fosse só lidar com o espírito, eu vou falar pro moleque que tá lá atrás, tá? Bora. Se fosse só lidar com o espírito, era muito bom, viu, meu filho? A partir do momento que vai lidar com pessoas, é onde que se começa a sua complicação como sacerdote. Pessoas são falhas, espírito não. Aquele que está autorizado a descer e passar uma mensagem, ele está preparado para aquele tipo de trabalho. É onde eu lhe falei, seu ser de cruzilhado não está preparado para descer e atender. E não vou deixar enquanto estiver na coroa do meu cavalo, até ele me provar o contrário. O senhor não pode permitir a ele de ficar vindo médium consciente? Não. Porque daí o cavalo vai ajudando ele, tá? Não. Para que ele falar, fazer uma coisa errada, o cavalo breve. Não. Eu não. Se eu fosse cavalo, que não fosse um sacerdote, eu permitiria. Meu cavalo não pode errar com nenhuma entidade, moleque. Se meu cavalo errar com uma entidade, vira bagunça na corrente. Vira. Aí qualquer um pensa que pode incorporar qualquer um. Se tem uma energia diferente, aí deixa passar, aí vira uma bagunça. Vamos falar mais disso daqui a pouco, então, se for da vontade de Deus, né? Mas passa para mim, por gentileza, uma mensagem final para quem acompanhou até agora, viu um pouco do lado tranca-ruas de ser severo e obedecer a lei, mas também ter esse sentimento de querer o melhor dos aparelhos, né? Tranca-ruas sempre vai exigir respeito, não só por mim, mas pela espiritualidade. Tá, amor? Já falei para o meu cavalo, ele sabe de tudo, os meus preceitos, para ele se manter comigo. Senão eu coloco um certo cruzeado com ele, ele vai se virar com ele. Ele me respeita. Ele me respeita, moleque, mais do que o velho. Mais do que ao pai Moçambique. É. Eu quero falar isso, você pode perguntar para ele. É. Que o velho é muito a favor dele, e eu não. Derrama de saia dele igual vai de mim depois do velho. Se tiver que falar que o cavalo tá errado, eu falo. Que ele tem que consertar. Quem vai dar o castigo pra ele sou eu mesmo. Não é a espiritualidade. Tá, moleque? Sim. Eu tenho a missão de coordenar essa casa na linha da esquerda, ele tem na linha da direita. Mas eu, na minha linha da esquerda, eu quero respeito, quero que me respeite, respeite a dona da casa com bojeira, como eu, chefe de tudo, respeito ela. O que os outros não vão respeitar? Então, se tem respeito pelas entidades, é a dica que eu dou pro povo. Claro. Se não acha que é certo, ah, essa casa está trabalhando errado, vai embora, vai caçar outra. Mas nunca julgue a casa que vai ser, foi e se teve muito benefício. E a partir do momento que vai ser achou que está errado, depois que já teve muita bênção, pelas costas, ir embora. Sim. Serva muita gente ali. Graças a Deus. E também quero ver com o senhor depois como é que ficou o vosso relacionamento com o Exu Tiriri da casa que o senhor lá não baixava, é isso? Que você foi lá? Não, na casa do Tiriri, aonde ele saiu. Porque o médium não tinha disciplina de fazer sempre certinho. A minha convivência com esse moleque? Isso. Tiriri? Isso. Muito boa até hoje. É. Entidade. Isso. Não cavalo. Só que esse Tiriri, ele tem compaixão com o cavalo dele. Não. Ele está na esperança de mudar esse cavalo. É onde que coloca. Eu não tenho essa paciência com o meu cavalo, não, tá? Tem? Não. O cavalo achou errado, vou embora, ele fica com o certo cruzeado dele aí e vai trabalhar. Esse Tiriri tem compaixão com ele. E se trabalha com ele corretamente. Quando ele chega, quando ele não chega, o médium mistifica. E se ele acompanha o vosso trabalho, mulher, ele vai saber que eu estou falando desse médium. Eu quero que ele escute, para ele dar valor no dia que ele acompanha. Nossa. Tá, mulher? Realmente. Enquanto se tem compaixão, tá bom. Tá bom. Quando ele começar a cobrar, nenhum homem lá de cima vai salvá-lo, tá? Porque daí o Tiriri fica bravo? Muito. Eita. E o homem lá de cima não cobra por quê? Porque ele já fez muita feiura. O homem lá de cima é mais justo do que qualquer Exu, qualquer preto velho. Tá, mulher? Muito fala que o homem lá de cima é muito bom. Não. Ele é justo. Ele que deve, paga. Ele que merece. E recebe. E recebe do triplo. Muito mais. Claro, Exu. Salve seu tranca-ruas. Graças a Deus. Oxalá, Jesus Cristo, é eles que mandam em nós. Oh. Tá, mulher?